Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca. Já que vem, que vem, que vem, que vem, que você tá com tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca. Já que vem, que vem, que vem, que vem, que você tá com Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.